Puxa, né, minha 079, decolado aos 26, chame controle Salvador, 120-718. 208, 6079, Blanca. Oi, Salvador, muito boa, chame 079, decolado na série. Escuta. 325, eu não posso prosseguir. Sua chamada de pushback, eu não pode ter isso. Acredito que mais 5 minutos, 5 a 10 minutos no máximo. Mais 5 a 10 minutos, muito obrigado. Nada. Azul Alpha X-Ray Uniforme, escuta. Azul Alpha X-Ray Uniforme, escuta. Condições de iniciar o reboque e se encontrar na saída do pátio 3 em menos de 5 minutos. Considere controle. Autorizado, chame para ingresso no pátio 1, Alpha X-Ray Uniforme. Azul, flexão de palma, iniciando o reboque. Muito obrigado. Uno 229, chame Centro Recife, no 28 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Centro Recife, 28 decimal 35, backup 123 decimal 8, no 229, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, 679, seria possível a morte, meu querido? Lugar de coordenação com o Centro Recife, chame 6079. Obrigado. Paraná 6251 no Pat Chicago, Paraná na posição. Chame 6251, coordenando com a equipe de solo, observa a aeronave da Azul. Apenas confirmando, acionamento na posição, no Pat 3? Afirmativo, acionamento de um motor na posição. É isso, acionamento, chame pronto o push deck, ok? Ele vai chamar pro push, acionamento 6251. Salve Salvador, é o Papa Romeu, Mike Yank Vito, posição remota 13, solicita autorização de reboque para a posição de número 7 no pátio principal. Gente, autorizado, reporta término número 7. Trânsito confirma, Alfa Yank Vito? Afirmo, Mike Yank Vito, da 13, para a posição 7, pátio principal. Leia 079, chame Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Parou, 12835, alternando 1238, 1079. Firmo. Segura a nave 3399. Será que o senhor não fala para ingresso pátio 1? Seguinte, comando, Alzo Walker, que o senhor informe, pronto para ingresso no pátio 1, com destino na posição número 4. Gente, autorizado, posição 04, reporta TR no calçado. Seguinte. Para o público. Chileno 251, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai tomar táxi, né? 251. 079. Controle Salvador. Eu chamei 6079, transmissão a cego, eu chamei Recife, 128.35, ao término 23.8. Autorizado o TATS, adentro da aeronave da Azul, realizando reboque proporção 04, ingresso Pátio 1 no Índia, ponto de espera pista 10. Correção, no ponto de espera da pista 10 vai manter a posição chama pronto. O ajuste é o altímetro 10, 15, Xenê 6251. Avisou com Azul, segue o Pátio 1 no Índia, mais uma ponto de espera 10 pronto, Xenê 6251 com 1500. Gente, bom dia. Autorizar a linha e decolar, pista 10, vento calmo. O ajuste altímetro 10 no 5. Eu decolar já 10, 62, 5. Bom dia pra você. 6251 de volta 44, fechando agora o controle Salvador, no 20 decimal 8, por favor. 208, controle já décimo, bom dia. Xanaré 251, 2000 na Samba 1. Xanaré 251, bom dia. Dado na decolagem, subiu para nível de voo 360. Após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda, Motiva. Assim cruzou 2500, já estamos chamando Leda, Leda, Motiva, Xanaré 251. 9251, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, paterna 123 decimal 8. Confirma primária pro 625. 128 decimal 35. 12835, paterna 238, chame 6251. Salvador, muito bom dia, Alba Faredo 2221 no centro da Fox, Copião na 60 Barreiras. Apenas confirma o horário do plano e o todo o calçar em dado, né, por gentileza. 01115, outra aeronave, e é o passageiro 2221. Não se encontra inativo aqui no sistema, vou confirmar com a sala de Salvador, apenas confirma o horário novamente. 0815 ou 0815, Zulucio. 0815, só um minuto, cópia. Tá, sua escuta. Na verdade eu estou CHG, né, pra modificar o plano. Somente estamos aguardando a liberação do sample em relação ao transponder, ok? Vai aguardar a cópia mais 2 minutos. Se tem problema na sua escuta, o 2221 passaria, muito grato. Temos confirma, bate 3, se encontra? Afirma, bate 3. Salvador, bom dia. Tan 3171, ciente da Foxtrot, nível 320 para Guarulhos. Tan 3171, bom dia. Já pronto, cópias? Afirmativo. 3 anos Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo 3110 Taubaté, nível de voo autorizado 320. Decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída São João Leda Motiva. 5541, aciona transponder, controle o Pera 120.8. Pesado nível 320 para Guarulhos, o perfil 10 até Taubaté. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Sango 1, Leda Motiva. 5541, controle 1208, copiou 3171. Correto, chame pronto acionar, posição 1-0, patinou até 3171. Afirmativo, chama aí. Salvador, muito bom dia. É o Ocean Air 6225 com a Foxtrot, próximo ao ponto ideal de descida. Channel 25, a ser identificação. E proa de bons para chegada bons, que é negado 016. Passa de minutos para Conde, contato radar. Gente, vai voar direto o bom que dá presente. Ajuste 016. Ocean Air 6225. Bom, SAM 3171 no 10 para o curto estacionamento. Autorizado, chame táxi. Passarei táxi, SAM 3171. Próximo ao ideal de descida, Chanel 6225. Chanel 25, décimo até 4 mil pés, que é negar no 016. Sim, desce até 4 mil pés, o Chanel 6225. Eles vão alterar nível visório para seguir conforme o destino. O nível final autorizado 160. Decola piscina 0, primeira curva à esquerda. Sua saída Momo, transição VATAP. 5547, acione transponder. Controle opera 120 decimal 8. Está autorizado a portaria do 222 zona para a barreira, zona 60. Decola com curva à esquerda na Momo VATAP. Busque 42, LAP. O 5547 transporte 208 controle pro 2220 passaredo. Correto, chame para adicionar. Chamará passaredo. táxi na 31 no 101, POPO no 52, autonomia de 3 horas e 40, alterna Galeão. Tinha autorizado táxi via, parte 1 no Índia, ponto celular pista no 0, chame novamente. Ajuste altímetro no 0 ou no 6, na 3171. Pátio Índia, quando pronto, o senhor reposta, tá? 3171. Autorizado final do procedimento elétrico 100, que é na Gala 06, reposto estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado final do elétrico 100, importará no estabilizador, que é na Gala 06, risco 973. Salvador 2221 Passarela, puxa estacionamento. Puxa-me o táxi, Passarela 2221. Quanto é táxi, Passarela?